gran feta, o seu altar. Colhendo lírio, lirulê, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio pra enfeitar o seu altar. Colhendo lírio, lirulê, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio, lirulê, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio, lirulê, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio pra enfeitar o seu altar. Colhendo lírio, lirulê, colhendo lírio, lirulá, colhendo lírio pra enfeitar o seu altar. Colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio, tralalá, lalá, lalá.